Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. É já este mês que o Seixal volta a acolher mais uma edição da campanha Saúde para Todos, uma iniciativa que todos os anos mobiliza dezenas de pessoas em torno de questões ligadas à promoção da saúde e prevenção da doença. Para nos falar um pouco mais sobre esta campanha, temos connosco em estúdio Adelino Rodrigues, presidente do Lions Clube do Seixal. O que é que se pretende com este evento? Como o nome indica, o evento é Saúde para Todos, a designação utilizada desde o princípio. E nessa perspectiva, pretende-se que haja uma abrangência relativamente a todas as franjas da população, quer os mais novos, quer aquelas pessoas idosas que, enfim, por hábitos antigos, não têm muito cuidado com a saúde, e eventualmente também aqueles que, enfim, tendo períodos mais ou menos difíceis, passaram por outros mais fáceis e que negligenciaram relativamente à saúde. Basicamente, aquilo que se pretende incutir no espírito das pessoas é a sensibilização para os cuidados a ter com a saúde, designadamente nos cuidados mais básicos, e também aqueles que são complementares, designadamente os que têm a ver com a alimentação e com a prática de alguma atividade desportiva ou lúdica que possibilite não só a saúde física, mas a mental. Efetivamente, a saúde para todos, a designação para todos, tem essa abrangência e tem essa aspiração, inclusivamente relativamente àquelas franjas da população que, por natureza, por serem imigrantes, se sentem um pouco desmotivadas e aligeradas. Portanto, há uma tentativa de inclusão relativamente a todas as franjas da população. Porquê é que sentiram necessidade de levar a cabo esta ideia aqui no Seixal? A razão é quase que histórica. De facto, há 11 anos que esta iniciativa foi promovida e digamos que tem havido uma sequência, não só porque a intenção era ótima, havia receptividade da população, mas também porque houve o cuidado, uma vez que a primeira foi feita entre os Lions Clube do Seixal e a Cruz Vermelha Portuguesa. E quando, na segunda tentativa para a realização de um evento desta ordem, se contactou a Câmara e a Junta de Freguesia da Amora, portanto, a Câmara Municipal de Seixal e a Junta de Freguesia da Amora, houve uma adoção e foi, digamos, avocada a iniciativa, e praticamente desde a altura em que há duas instituições ligadas ao terreno e à população local que têm motivações para que isto se mantenha, foi uma forma de evitar que haja percalços e digamos que eventualmente pudesse desmorecer ou por falecimento de pessoas ligadas ao Lions ou por um menor empenhamento da parte dos Lions Clube do Seixal. Daí que efetivamente se mantém esta iniciativa como disse há pouco, com razões que neste momento já são históricas, leva já 11 anos de promoção, e daí que efetivamente se continue a perseguir essa intenção de zelar pela saúde. Os Lions são, por natureza, quase que institucional e mesmo institucional, zeladores e perseguindo questões de ordem social. Portanto, são um clube de serviço que, dando seguimento à Associação Internacional de Lions Clubes, que por natureza já faz, ou pelo menos tem por cuidado, a manutenção e a atenção especial à cegueira reversível e a consequências de, por exemplo, de doenças que têm caráter endémico no mundo, designadamente o sarampo. Digamos que há um prolongamento da preocupação dos Lions internacionais para que no terreno, e designadamente neste caso em Portugal, se prossiga esse tipo de ações. Portanto, a preocupação com a saúde. Onde e quando é que se irá realizar? A realização, na sequência daquilo que tem sido feito nos últimos anos, será no Parque das Paivas, e será nos dias 18 e 19, entre as 10 e as 18 horas, com o período morto na hora do almoço, entre as 13 e as 14 horas, com exceção de uma atividade que tem a ver com a colheita do sangue, que será feita no dia 19, entre as 9 e as 18 horas. O que poderão os nossos ouvintes encontrar nesses dias no Parque Urbano das Paivas? Na parte que diz respeito à saúde propriamente dita, será feita, como já disse há pouco, uma recolha de sangue e uma identificação de eventuais dadores de medula. Eu penso que uma grande parte da população estará sensibilizada para a questão da recolha da medula, embora não se faça a recolha, far-se-á só a referenciação. Portanto, através da recolha do sangue serão analisados os índices de ADN e de compatibilidades para a utilização eventualmente futura, se as pessoas estiverem nessa disposição. digamos, far-se-ão depois alguns rastreios, designadamente à visão, à audição, à medição da tensão arterial, ao nível da glicémia. Far-se-ão um rastreio dentário, uma avaliação do nível da melanina na pele, para proteção. A medição da massa corporal e, logicamente, como complemento das atividades ditas médicas ou ligadas à medicina, haverá uma série de atividades culturais e desportivas que farão complemento destas. Resta apenas perguntar se a participação tem algum custo ou ainda se é necessária alguma inscrição prévia? A parte mais difícil é realmente a inscrição prévia, se de facto tiverem o cuidado ou tiverem a hipótese de fazer na parte de respeito aos dadores de sangue, uma vez que vão começar a trabalhar aqui a partir das 9 horas. Se houver alguém que queira, digamos, aparecer a essa hora ou eventualmente identificar-se como potencial dador, poderá eventualmente comunicá-lo para um e-mail, o armandoinocentes@gmail.com. Mas, de qualquer modo, enfim, se não tiver hipótese de fazer, também não há problema absolutamente nenhum. A inscrição é gratuita, portanto, digamos que só paga a vontade e a iniciativa de se deslocar lá ao Parque das Paivas, correr esse sacrifício, se é que é sacrifício, e eventualmente pode aproveitar e desfrutar das atividades culturais e desportivas que se vão lá desenvolver colateralmente a esta, portanto, atividades à música, à danças, há uma série de atividades que poderão servir de compensação para alguma frustração, ou pelo menos algum receio que algum mais timorado possa ter em relação a questões que tenham a ver com exames, que, do modo geral, são todos ligeiros, portanto, nada dos rastreios que irão ser feitos, enfim, é doloroso e é suscetível de causar alguma incomodidade. Fica então o convite para participar a 18 e 19 de maio no Saúde para Todos, que irá ter lugar no Parque Urbano das Paivas, na Amora. O Seixal Saudável termina hoje por aqui. Regressamos na próxima semana para falar sobre mais uma grande iniciativa municipal, o 8º Fórum Seixal Saudável. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.